A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Boa Nova, e sejam bem-vindos a mais um programa de A Escola e o Meio, uma produção do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa noite, locutores. Boa noite. Na semana em que a nossa querida amiga e colega Emília Nunes, professora do primeiro ciclo do nosso agrupamento, partiu, o Clube de Rádio dedica-lhe a música Amanhã, dos 4:30. Lembramos a humildade, a bondade e a generosidade que tocaram as vidas daqueles com que se cruzou. Com um coração enorme e um sorriso sempre presente, espalhou alegria e ensinou-nos muito mais do que aquilo que vem nos manuais. Ensinou-nos sobre o amor, a família, a tolerância, a coragem e a positividade. A sua presença foi uma inspiração para todos os que tiveram o privilégio de a conhecer e com ela aprender. O seu legado continuará vivo em cada pessoa que marcou. Amanhã de manhã vais pedir que eu não vá, e eu por mim não ia já, e ficávamos os dois, tudo mais ficava para depois. Eu quero ver, eu quero ver, quando o sol aparecer, com que lata eu vou daqui depois de ti? Depois de ti? Depois de ti? Se amanhã de manhã de nós dois só restar esta noite para lembrar, guarda em ti a minha voz, eu faço uma letra sobre nós. Eu quero ver, eu quero ver, quando o sol aparecer, com que lado eu vou daqui depois. Hoje temos na nossa companhia o Paulo Marques, mais conhecido por Paulinho. Uma pessoa muito querida e conhecida de todos os oliveirenses. Boa noite, Paulo, e muito obrigada por teres aceitado o nosso convite e por estares hoje no nosso programa. Olá, muito boa noite. Foi como tu gostas. Muito obrigado pelo vosso convite. Paulo, nasceste em Oliveira do Hospital e frequentaste a escola, nomeadamente a escola secundária de Oliveira do Hospital. Que recordações é que tu tens da tua infância e do teu percurso escolar, de todo o teu percurso escolar na nossa escola? As melhores. Eu nasci na Venda da Esperança, frequentei a escola primária de Vilela, uma escola muito pequenina, e desde aí tive o prazer de ter uma professora muito simpática, muito, muito agradável. E depois, no quarto ano, Vim para o Oliveira, para o primeiro ano do ciclo, e aí fiz até o 12º ano toda a escolaridade aqui em Oliveira. As recordações são as melhores. Na altura demorava muito tempo, tinha que sair de Venda da Esperança, num autocarro, vinha de Coimbra para o Oliveira às 8 da manhã e só chegava a casa às 6 da tarde ou até mais. Mas durante todo esse tempo que estava na escola, aproveitava muito bem. Tinha bastantes amigos, sempre tive facilidade em ter amigos e em socializar. Tudo foi realmente agradável. Não recordo assim nada que não tenha sido feliz. Todos os momentos da escola e da família. Sou filho único, não tenho irmãos, e então aproveitava na maior, o máximo que podia, a escola e os colegas e as brincadeiras, quando era tempo de brincadeiras. Mais tarde, já um bocadinho maior, as brincadeiras não eram tão frequentes, mas sempre aproveitei ao máximo toda a camaradagem que havia na escola. E gostavas de andar da escola? Gostavas de aprender? Ah, gostava. Sim. Especialmente aquelas áreas de desenho e de algumas artes. Gostei de música e depois, mais tarde, depois de desenho. Mas sempre gostei de aprender, sim. Tiveste qual ou quais foram os professores que mais te marcaram e porquê? Tive alguns que marcaram, não sei exatamente assim especificar, mas há alguns que a gente sempre tem vontade. O professor Jorge Diniz não foi seu professor? Não foi uma professora, mas foi ao lado, mas ao mesmo tempo foi em simultâneo professor lá na escola, mas nunca foi meu professor. Falou no desenho. No desenho, mas não foi. Tive aulas com outros professores de desenho que não estão cá, ou não são pelo menos pessoas conhecidas ainda dos nossos dias. Mas tive muitos professores que me marcaram, sim. Estava a ver se me recordava assim de algum que todos possamos conhecer, mas não me estou a recordar assim de ninguém. Mas foram todos marcantes à sua maneira, e com todos aprendi imenso, desde os professores de português, de história, de matemática. História. Tu foste até perder o barco. Tu foste para línguas e humanidades na altura? Foi línguas e humanidades. Sim. És mais. Perdi o barco de matemática. Era até bonzinha a matemática e comecei-me a distrair e comecei a perder e nunca mais o apanhei. Ah. Até hoje. Certíssimo. E quais é que tu achas... Depois de passar cá e desde aí nunca mais o apanhei. Pronto, mas também há outras disciplinas boas, como a matemática, certo? Pronto, eu na altura também não gostava, sou sincera, quando foi no 7º ano, também não gostava muito de história. Depois apanhei um professor e lá está. Nós às vezes dizemos que as pessoas não têm muito a ver com o facto de nós gostarmos de determinadas disciplinas. Eu, por acaso, acho precisamente o contrário. Porque eu tive o professor Filipe Xavier, que na altura foi meu professor no 8º ano. A Maria Odete Xavier. Precisamente. Tive no 8º ano, eu não gostava nada de história, e no 8º ano, no primeiro período, eu tive 5 a história. Pois. Porque eu ficava fascinada só de o ouvir falar. Portanto, era uma pessoa que envolvia de tal maneira que nós gostávamos imenso de estar nas aulas e até nos esquecíamos que estávamos numa aula de história. Depende, não digo 100%, mas 50% da nossa atenção e da nossa prender à disciplina, o professor, a forma como ensina. Eu, por acaso, até lhe ia-te perguntar... Pronto, eu até te ia perguntar isso. Quais é que tu achas que são as características que tu mais apreciavas num professor? Era essa mesma empatia, aquela primeira ideia com que ficamos, a forma com que ele ensina e até a gentileza com que nos trata e que nos cativa. E isso implica automaticamente que tenhamos de retribuir e que ser mais empáticos também, e isso ajuda-nos logo a ver a disciplina, a beber melhor as palavras que ele ou ela dizem. Tudo isso cativa-nos muito mais, é essa abordagem da matéria, mas com um ar simpático e não ser maçador, porque às vezes aquele timbre sempre, o mesmo tom de ensinamento, leva-nos a uma monotonia que a meio da aula já ninguém está a ouvir ninguém, porque cansa. E uma pessoa realmente ativa, engraçada também, que diga algumas coisas que nos cativa, faz com que nos consigamos agarrar mais à disciplina e à pessoa em si. Isso é fundamental, acho eu. Olha, uma das grandes paixões, aliás, eu acho que é por isso que nós te conhecemos, não só, mas também, é o gosto e a paixão que tu tens pelos animais. Sempre foi assim? Sempre foi assim. Infelizmente. Não, eu acho que felizmente. Eu acho que felizmente. Mas é muito desgastante, depois de tantos anos. É desgastante. Mas foi, sempre foi assim. Há bocadinho falámos da escola primária. E eu já na escola primária tinha esse problema. E era uma criança de 7 anos. Comecei a levar os cães que encontrava nas idas para a escola, a levá-los para casa, a dar o farnel do lanche aos cães. Então, eu digo infelizmente porque depois isso começou-se a criar uma bola de neve. Já vamos falar um bocadinho sobre isso, claro. E então avançou muito e neste momento é muito complicado de gerir. Mas como eu vivia na zona da Venda da Esperança, onde passa a Nacional 17, e nessa altura, não é como hoje, os cães andavam livres e andavam pela rua. Estavam à solta. Todos soltos, não havia nada como hoje a obrigatoriedade de os ter presos e os ter em casa. E, entretanto, era uma estrada, a única estrada movimentada que liga Portugal a Vilar Formoso e a Espanha. E então havia muitos atropelamentos. Sim. E então eu, desde criança mesmo, de escola primária, que resgatava esses cães atropelados. Muitas vezes ficavam sem se poder movimentar, muitas vezes colunas partidas, pernas partidas, e eu ia, não os podia levar para casa porque os meus pais não deixavam, e ia-os alimentando, às vezes lá escondidos no meio dos pinhais, e ia-os alimentando até eles ficarem bons. Aí começava o problema, é quando eles começavam a ficar bons, começavam a seguir-me e ir comigo para casa, e começavam os problemas com os pais. Pois, porque tu também não os querias deixar, obviamente, não é? Não os queria deixar, mas também não os podia levar para casa e começava um problema que eles não deixavam que eu tivesse tantos cães. Nós há bocadinho não falámos, mas tu não continuaste, portanto, tu acabaste o secundário e depois não continuaste propriamente no ensino universitário. Não fiz nenhum curso superior. Fiz alguns pequenos cursitos, coisas mais relacionadas. Comecei logo a fazer um voluntariado no museu. Estive cerca de 5 anos no museu antes de ele abrir. E algumas coisas que eram necessárias para a recuperação e o restauro de algumas peças, às vezes fazia coisas relacionadas com o restauro. Mas assim, um curso superior nunca fiz. Nunca senti a necessidade também, até hoje, lido perfeitamente sem isso. A única coisa que se pode sentir é a parte monetária, que podia ter subido muito mais. Que também não é obrigatório hoje em dia, também não. Em termos de conhecimentos, os conhecimentos podem-se ter de outra maneira. Da parte financeira e monetária também lido bem com isso, não é por aí. Claro. Mas sinto-me perfeitamente bem a realizar. Antes de nós falarmos um bocadinho do Cabral Metel, que também já lá vamos, porque sem dúvida nenhuma que tu estás ligado, o teu rosto, o teu nome está ligado ao museu, à Casa Museu, mas houve uma altura em que tu te dedicaste aos animais, portanto, estavas aí a dizer-nos que quando eras novo que levavas os animais para casa, mas não foi só quando eras novo, porque eu recordo-me que tu já com mais idade, cá em Oliveira do Hospital. Pois, precisamente, portanto, fala-nos um bocadinho da... Quando era criança comecei a levar, e depois, por isso é que eu há pouco dizia, infelizmente, porque depois isto começou a piorar. Quando comecei, aí os meus pais... Já adulto? Sim, já adulto. Viver sozinho, digamos, até me bastar a mim próprio, a minha mãe e os meus pais sempre disseram, cá em casa tens um cão na rua e um cão em casa, e já é muito bom. Quando tiveres a tua casa, aí já faz o que quiseres. E eu levei isso à letra. Assim que pude, comecei a trazer todos os que encontrava. E cheguei aos 10, aos 20, aos 30, aos 40. E o máximo que eu tive ao mesmo tempo foram 250. Que ainda nem sequer existia, pois nem sequer se falava nisso no canil do município, que agora é, penso agora eu, não é? Existe, sim, pronto, sim. Nem sequer existia nada disso. Então, aliás, quando havia algum problema, nós contactávamos, recorríamos ao Paulinho, pois claro, não é? Estamos a falar de há 35 anos. Mas ainda hoje é assim. Um bocadinho. Eu tento controlar, porque já cheguei à conclusão que não mudo o mundo. Mudo uma pecita ou outra num puzzle monumental, que é salvar um cão ao outro, mas não mudo o mundo. E a minha mãe sempre dizia, esquece isso, vai-te dar imensos problemas, tu não vais conseguir mudar o mundo e vais chegar à altura que não vais conseguir sustentar. E é verdade, fica caríssimo, claro, insustentável. Mas quando eu comecei, realmente não havia protetor de animais aqui, não havia, e eu comecei por fazer tudo isso, não só recolher, como tratar de pessoas que às vezes não podiam, e que eu tratava e depois devolvia no final de estarem tratados e curados e reabilitados. Tudo isso durante anos fiz isso. E neste momento tenho um número mais reduzido, mas mesmo assim ainda é um número louco de animais. São quase 100 animais que ainda tenho, só de cães, não falando em gatos e outros animais, mas isso fica-me, para além do tempo que eu despendo a cuidar deles, em termos monetários, é um rombo muito grande na minha parte financeira. Pois todos nós sabemos, como tu estavas a dizer, que realmente as pessoas têm os animais e não há dúvidas que a companhia de um animal traz muitos benefícios, muitos, quer para os jovens, quer para as pessoas com mais idade. Para todos nós. Mas reflete-se mais essa companhia em quem está... sozinho, não digo mais, não é? Sozinho, pois. Ou mais vulnerável. E neste caso, os idosos fazem-lhe imensa companhia, porque estão numa fase da vida em que os filhos, os netos, cada um tem a sua vida, não têm propriamente tempo, e nós compreendemos tudo isso, para fazer as companhias. E eles ligam-se muito a alguns animais, cães e gatos, certo, que lhes fazem essa companhia. Não é a mesma coisa, naturalmente, mas fazem ali uma fazem ali um contacto físico e até muitas vezes emocional que lhes faz falta. É um aconchego ali que faz falta. E nos jovens, eu acho que é muito bom ter um bicho em casa, ter um animal. Primeiro, ajuda imenso na concentração, na responsabilidade. E se for um jovem que goste, aquilo vai-lhe mudar a vida. Fica muito mais resistente a bactérias, a fungos, a alergias, a uma série de coisas. Depois, tornas-me muito mais desenrascado, porque é preciso estar sempre de olho numa porta, num portão, do cão que sai, do cão... Torna-os mais ativos. E depois responsabilizá-los de que um cão não é propriamente um bibelô que, claro, a gente guarda ali no caixa. Que está quieto, caixa, pois obviamente. De que precisa de ser tratado. Tem que ir, precisa ser levado à rua, tem que ser alimentado. E se conseguimos incutir isso num jovem, desde bastante jovem, repito-me, mas isso é uma boa responsabilidade para a vida, porque na vida vamos ter que ser responsáveis por muitas coisas e estar atentos a muitas coisas que nos rodeiam. É verdade, concordo. Então, paralelamente ao teu gosto por animais, desde há muito tempo, como eu disse há pouco, tu és o rosto, o nome de referência da Casa Museu Cabral Metelo, que pertence à Fundação Dona Maria Vasconcelos Cabral. Como é que apareceu essa tua relação com o museu? Eu há pouco falava do voluntariado que fiz. Há muitos anos conheci o Dr. Simão Saraiva, que era o grande responsável, sim, na altura ainda em Presidente de Câmara e depois mais tarde pelo museu, sim, era um dos administradores do museu, e começou toda a história de reabilitar uma casa, que era uma casa senhorial, que era uma casa habitação, reabilitá-la e transformá-la num museu. Tudo isto estamos a falar dali de 1990, porque o último dono da casa morreu em 1979, e entretanto houve um longo processo de o senhor deixou em testamento a criação do museu, e depois todo o processo de não deixou dinheiro, é uma longa história, mas e houve uma necessidade de rentabilizar os espaços que a família deixou para a fundação em Lisboa e juntar esse dinheiro e fazer a recuperação, e eu comecei nessa fase. Na última metade dos anos 80, finais dos anos 80 e início de 90, o Dr. Simão Saraiva precisava, na altura era ele que estava a recuperar a casa, era ele que estava, sim, a recuperar muitas das peças, e eu vim dar essa mãozinha e estive ali desde essa altura a ajudá-lo. E foi aí que apareceu. Primeiro apaixonei-me toda a arte de recuperação e por toda a família, porque li coisas e aprendi coisas da família que mais ninguém sabia. Claro, eu e o Dr. Claro. Saraiva partilhámos essa aprendizagem. E entretanto, durante toda a recuperação permaneci por ali a ajudar, e depois quando a fundação abriu em 96, aí então era a pessoa que melhor conhecia a família, claro, a casa, os objetos, tudo, todo o passado daquela casa e daquela história. E fui convidado na altura para, porque não, ser eu a receber as visitantes ao museu. E até hoje faço esse trabalho. Porque eu recordo-me, e muito bem, bem, é verdade. Eu recebo muito bem. Eu recordo-me que antes dessa parte da recuperação, pronto, eu era nova, não era assim tão nova, mas lembro-me que ainda houve várias festividades que foram lá feitas, nomeadamente casamentos, que agora não são. Pronto, que eu acho, depois já vou dar a minha opinião, que acho que é uma pena, não é? A não ser um bocadinho mais dinâmico, mas já vamos falar sobre isso. Mas pronto, precisamente. Mas havia algumas atividades que faziam, nomeadamente nos jardins. Nós tínhamos acesso aos jardins, como se calhar hoje não temos. Eu lembro quando era mais nova que nós podíamos visitar os jardins. E portanto foi um trabalho que, como tu disseste, foi feito ao longo do tempo. Pronto. Nós nos últimos dois anos, nós já fazemos intercâmbios há muito tempo. E por acaso, até foi ideia minha, há dois anos que nós fazemos nos intercâmbios, uma das atividades que nós realizamos é precisamente a visita pelo museu. E porquê? Porque eu acho que é dos únicos museus que nós temos em Oliveira do Hospital. E, portanto, porquê ele não ser visto? Porque é um espaço, não só a casa, como também os jardins, é um espaço tão agradável, não é? Pronto. Muito e, portanto, temos feito. Mas é muito simpático. É muito simpático. E eu queria te perguntar se não achas que o museu devia ser mais reconhecido e mais divulgado, uma vez que realmente tem um património cultural e artístico tão rico. É verdade, aí há uma lacuna realmente na divulgação do museu, da Casa Museu. Realmente é o único Mas museu. Mas tem a ver com o facto de ser fundação, não tem? Provavelmente terá um bocadinho a ver por ser fundação e é autossuficiente. Eu gosto de dizer esta pois parte, claro. Autossuficiente, porque muitas vezes as fundações são criadas para, desculpem-me a abordagem, mas para ir buscar um dinheirinho ao Estado, para legalizar às entidades. A coisa. Para legalizar e fazer determinadas recuperações. No nosso caso, a fundação é mesmo autossuficiente. Não recebe qualquer dinheiro de nenhum subsídio municipal, de nenhuma outra entidade do Estado e vive única e exclusivamente dos seus rendimentos, dos rendimentos, não é? Da própria fundação, que tem casas no Monte Estoril, tem lojas em Lisboa, aliás, que estão arrendadas. Aliás, o professor Luís Turgal, no seu livro também fala exatamente dessa parte sim, da história sim, sim. Da constituição da fundação. Dos estatutos da fundação e tudo sim. isso. É. Podemos abordar isso um pouquinho mais tarde. E vamos. De qualquer das maneiras. Explicar um pouquinho. De qualquer das maneiras, eu acho que, mesmo sendo uma fundação, pronto, eu sou um bocadinho leiga nesta parte das fundações, mas mesmo assim eu acho que devia ter mais divulgação, porque é um museu de Oliveira do Hospital. Sim, exatamente. Da cidade de Oliveira do Hospital. A cidade mesmo é o único. É o único. É o único porque os outros. Nós estávamos são, a falar da Bobadela, mas da Bobadela é completamente fora diferente. Da cidade. Está a 4 km da cidade. Com a riqueza que tem, com a riqueza é cultural. Verdade. Mas há um bocadinho os Santos da Porta, eu uso bastante esta expressão, os Santos da Porta não fazem milagres. E é aquilo que nós estamos muito habituados a ver, não os valorizamos. Estamos tão habituados a ver ali o museu, a ver ali, passar ali todos os dias, que nem temos, os próprios oliveirenses não têm a noção do que podem encontrar dentro daquela casa, aquelas paredes. Claro. Realmente eu ouço isso das pessoas que vêm de fora e que dizem, mas que magnífico espólio que têm aqui, mas que magnífico espaço. Mas realmente a divulgação, nós temos feito a possível. Em termos, temos site na internet, temos todas as disponibilidades. Mas eu acho que o município, lá estou eu se calhar outra vez a dizer, o município também sempre, deveria, não é? Nós porque tentamos ter uma ligação com as coisas, mas às vezes nem sempre é fácil. Claro, nem sempre claro. É fácil. Mas é uma pena. Há sempre uma preocupação pena. Mais de valorizar outras coisas, talvez, mas isso pronto, são as nossas opiniões. Claro, e, claro, mas, claro. Mas pronto, temos toda a acessibilidade possível para as pessoas que eventualmente queiram vir ao Oliveira do Hospital e que se inscrever no Google, em qualquer outro motor de busca, Casa Museu, o que há para visitar em Oliveira do Hospital, vai-lhes buscar. Nós temos um site que é casamuseu.pt, onde está toda a informação, inclusive o meu número pessoal, telemóvel, está lá associado. Podem ligar, fazer a marcação. Se não for naquele momento, agendamos para outro momento. Está aberto todos os dias, com exceção de segundas e terças-feiras. Tem um horário específico que está no site, mas podem sempre ligar para o telemóvel e tenho todo o gosto. E eu acho que os nossos ouvintes realmente acho que devem visitar, porque é um museu, é uma visita que vale a pena, vale sem a dúvida. Eu tenho tido todas as crianças que passam da escola primária. Porque continuam a fazer essa visita muito bem. Continuam a fazer essa visita para ficarem com uma ideia realmente do que temos em Oliveira. Há pouco aqui em conversa com os meninos e meninas que fazem parte deste grupo, alguns passaram por lá, se não todos passaram por lá, embora possam não se recordar, mas há sempre uma ideia de onde é que é o museu, ou o que é que foram lá fazer. Eram pequeninos, mas foram lá. E depois mais tarde também, estamos a falar de infantais, mas já no terceiro ano, quando estão a dar os monumentos locais, não será este o tema, mas é semelhante, que estão a abordar toda esta temática, acabam por passar de novo pelo museu. Em relação, há bocadinho falávamos que havia eventos que neste momento não há. A fundação realmente começou por, antes até de abrir ao público, ter o espaço, abrir ao público como museu, enquanto estava em obras, o espaço exterior e uma sala foi criada e foi organizada... Precisamente para os eventos. Para eventos. Sim. Então, tem um auditório com capacidade até 100 pessoas, que está perfeitamente disponível para todos os eventos que forem necessários e que as pessoas solicitem para isso. E tínhamos então uma sala também e os jardins e uma cozinha de apoio e quartos de banho para casamentos e batizados. Sim. Entretanto, isso decorreu durante longos anos. E outros eventos, finais de ano, de algumas escolas, de infantários, finais de ano letivo. Recordo-me bem disso. Aqueles teatros. Sim, que ainda lá fui. É verdade. Os teatros infantis, de Natal, aquelas reuniões de pais, etc. Eu lembro-me um bocadinho mais dos casamentos, porque fui mais a casamentos. Sim. Mas lá fiz o meu CPM. Os casamentos, preparação, curso de preparação para o matrimónio. Pronto, tudo isso passou por lá. Depois, já não nos recordamos muito, mas é que, entretanto, veio a ASAI, que veio regulamentar as instalações dos restaurantes, etc. Obrigava-nos a uma série de adaptações que nós não tínhamos capacidade de fazer. Tetos baixos, porque eram nos baixos da fundação. Janelas posteriores, saídas de emergência. Era impossível com uma... E se calhar também não vos interessava, uma vez que estariam em obras, a fazer obras para fazer a recuperação do museu. E as obras para fazer, para adaptar tudo isso... Também estavam desvirtualizadas. Alteravam todo o... A desvirtuar. Sim. Exato, toda a traça da casa e do solar, porque aquilo tinha sido uma adaptação. Embora os jardins, falava-me do acesso livre, claro que tem que haver algum controle. Agora temos os jardins organizados, limpos, tratados, sebes tratadas. Poderão sempre visitar os jardins, sempre. Aliás, a visita do museu termina sempre nos jardins do palácio. Os jardins, independentemente de visitar ou não a casa do museu, podem sempre visitar os jardins. Basta tocar-me a campainha, que eu tenho todo o gosto em ir abrir os portões e as pessoas estão o tempo que quiserem e depois saem, não precisam estar a ser acompanhadas. Tem parte dos jardins, muito interessante, com árvores seculares. Sim. Já há uma série delas no tempo do Dr. Simões Saraiva, logo no início, ele e eu plantámos mais de 750 árvores lá no quintal, que era uma quinta cheia de silvas na altura que vim para lá, e agora tem árvores lindíssimas com 30 anos ou 35 anos, belíssimas, tileiras e várias outras árvores daqui da zona. Mas tem todo o gosto, se quiserem, toca a campainha e eu vou abrir a porta para o portão para as pessoas acederem ao jardim e marcarem e reviverem até passado que tenham vivido lá. É verdade. Ora, a professora Rosa já referiu há bocadinho que recentemente o professor Luís Turgal escreveu um livro sobre a história da Fundação, de que faz parte a Casa Museu Cabral Metelo, intitulado O Fidalgo Francisco Manuel Cabral Metelo. Obviamente que o teu testemunho foi extremamente importante, a par da professora Lucinda Maria, que conheceu o Fidalgo, e o doutor Álvaro Assunção. E eu perguntava-te o que é que tu sentiste quando leste o livro? Olha, primeiro uma grande satisfação e até algum alívio, porque muitas das coisas, aquilo foi uma encomenda da Fundação ao professor Luís Turgal, que ele aceitou fazer, e muito bem feita, e então, porque não havia nada, tinha muito poucas coisas escritas, algumas que eu escrevi, mas havia muito poucas coisas sobre a Fundação. Que a memória se perdesse. E a memória pode-se eventualmente perder, e perde-se muitas vezes. E então o que acontecia era que, neste momento, e com o desaparecimento do Dr. Simões Saraiva, eu via-me sozinho com essa responsabilidade, com essa memória, que era tudo o que eu sei que explico em cada visita, um dia podia-se perder. Pode-me acontecer qualquer coisa, a qualquer momento. Pode vir o senhor alemão, o Alzheimer, e pode-me ir levando algumas coisas. E perdia-se uma série de coisas. Uma série de memórias, uma série de história que está relacionada com aquela casa. E, entretanto, com a nova administração do senhor professor Mário Alves, e em boa hora o fez, realmente prioridade fazer um livro sobre toda a história da família, da fundação, do museu e de toda a envolvência. E, realmente, com alguns testemunhos, com algumas dicas que eu tinha em mente, que o professor Luís Turgal documentou-se a fundo, investigou e comprovou algumas que eram verdadeiras, outras que eram algumas lendas. Como também, a cama, não é? Como a cama. Como a cama. A cama dos príncipes. Exatamente. Que depois viemos a descobrir, e depois há um estudo bastante grande até sobre isso, que não era bem essa aquela. Essa história é muito interessante. É interessante. Sim. E que afinal, que eu passei a vida a dizer que os dois príncipes dormiram lá. Afinal só dormiu um, mas pronto. E é mesmo isso. Quando realmente é um trabalho bem feito, e é feito profundamente, conseguimos descobrir muitas coisas que até então não passavam de uma história, e que depois passou, claro, a ser uma realidade, porque fomos à procura. Exato, foi documentada e com toda a veracidade possível. Mas é um legado que fica para todos que venham depois de mim. Já tem ali uma base, claro, onde está toda a história da fundação, tudo o que família. Eu sabia, tudo foi checado. A professora Lucinda, que conheceu o Fidalgo, que privou de perto com ele, foi uma peça fundamental também. Eu nunca não privei de perto, não o conheci, conheci-o pelo estudo que fiz, um estudo não exaustivo, um estudo diário, que à medida que ia lendo coisas sobre ele fui descobrindo imensas coisas, e também pelo Dr. Simões Saraiva, que o conheceu pessoalmente. Sim. E que foi transmitindo algumas ideias. O professor Álvaro Assunção também deu uma ajuda, e outros documentos e outras pessoas também ajudaram a que se chegasse ao belíssimo livro, que eu acho que está lá e muito bem documentado, que está lá para futuramente nos continuar com a história da OAB do Hospital, sobretudo com a da Fundação e da Casa Museu e do Fidalgo e o Cavaleiro. Muito bem. Eu falei aqui quando comecei a conversa, falei numa das tuas paixões, uma das paixões da tua vida, mas tu tens muitas paixões na tua vida. Felizmente, sim. Tens a música, tens o canto, tens a dança, e já nos vais dizer se tens mais alguma que não seja do meu conhecimento, não é? Provavelmente. Aliás, provavelmente, eu acho... Se calhar também não partilha. Não, pronto. Não partilhar. Não sei, mas eu acho que tu realmente és uma pessoa apaixonada pela vida. Eu acho que és, sem dúvida. E grato, sobretudo. Sou muito grato pela vida e pela possibilidade que tive durante toda a vida. Isso sou, todos os dias, dou graças a Deus por isso, porque conheci pessoas maravilhosas. Pessoas maravilhosas me marcaram profundamente, começar pelos meus pais, pessoas modestas, mas cheias de amor para dar, cheias de amor, super carinhosas. Infelizmente tenho só um deles, sim, embora seja eu o pai dele, mas o meu pai realmente acha que eu sou o pai. Invertem-se os papéis. A minha mãe partiu há algum tempo, um ano e meio. Mas começando por eles, pelos meus avós, com quem partilhei de perto toda a minha infância, e depois com as pessoas que conheci ao longo da minha vida. O Dr. Simões Saraiva foi peça fundamental, foi. Marcante, uma pessoa marcante em na tua todas vida. As sim, vidas das pessoas, sim, que sim, se cruzaram com quem ele privou, sim. E eu tive a possibilidade de privar de perto com privilégio, ele. Foste um privilégio. E fui em todos os aspectos. Aprendi imenso, é ainda hoje uma pessoa a seguir, um ídolo a seguir, claro, por mim. Muitas pessoas até acham que eu sou parecido com ele, mas foi do convívio. O convívio realmente leva a que nos apaixonemos e que sem querer fiquemos parecidos com as pessoas que admiramos. É como os animais, também é um verdade, que os animais são reflexos dos donos. Dos donos, ficam muito sim, com é muito engraçado esta, dos donos. Sim. E eu sou um grato por isso. Eu tenho, de todas as pessoas com quem me cruzei, eu tiro sempre qualquer coisa, o máximo de positivo possível. E é com isso que eu sou feito. É das coisas positivas da vida. As coisas negativas, se não pudermos mudá-las, pronto, aprendemos a viver com elas. Claro. Mas e para que dar-lhe importância? E dar-lhe muita importância, pronto, será mau. E então, eu valorizo a boa disposição, sobretudo a gratidão. A gratidão é fundamental. Estamos gratos por tudo que nos... Até mesmo as coisas más. Vão-nos fazer aprender e vão-nos fazer-nos crescer e vão ser degraus para não cairmos novamente em algumas situações. E que façamos com que sejamos melhores pessoas. Melhores pessoas. Não é? E depois valorizar as boas. Eu acho que é tão bom valorizar. E tentar também que isso contagie os outros. E eu tento isso. Pois, com as minhas brincadeiras, com as artes que eu gosto, tentar dispor as outras pessoas a que elas tenham um dia mais divertido. não só no voluntariado que fiz, não só na dança que algumas vezes... Eu agora até nem me estou a lembrar, se tu, porque tu estiveste nas danças de salão, na altura foi na Universidade Sénior, porque a minha mãe frequentava, exatamente, foi na Universidade Sénior. Exatamente, era uma grande bailarina e muito adorava. Mas tu também, és, tu danças muito bem. Pronto, eu por acaso não, eu já dancei contigo e sei que tu danças muito bem. Eu por acaso não sou assim um bocadinho pé de chumbo. Pronto, não é nada, também danço muito bem. Mas nesses momentos vive-se realmente momentos Não, tu vives divertidos. Tudo intensamente. Vivo. Intensamente, é verdade. E assumo. Em tudo o que me meto, em tudo o que faço, tento levar, usufruir ao máximo e fazer com os que estão comigo que usufruam também. Certo. E levar as coisas mais leves. Eu rio-me até da minha própria desgraça, das coisas que me correm menos bem, das coisas mais desagradáveis até da vida. Eu tento ali ir buscar qualquer coisa para me aliviar a mim e para não transmitir um ar tão pesado às situações e às pessoas que estão comigo. E então, se nós conseguimos agarrar a parte positiva de cada coisa, até mesmo que seja desagradável, mas brincar um bocadinho com a situação e torná-la mais leve, isso é importante. Um princípio a ter-se. É importante. É. Eu também queria aqui, portanto, tu também cantas, fazes parte do Coral de Santana já há alguns anos, que é sem dúvida nenhuma um coral de referência da nossa cidade. Pois, eu pergunto, o que é que tu sentes quando estás a cantar? É uma terapia, é um escape? É uma terapia muito boa, para mim é um momento. Os ensaios, adoro ir aos ensaios. Primeiro foi um coral que o Dr. Simões Saraiva fundou. Sim. Eu nunca tive. Quantos anos é que tem o coral? 40 e. Penso que 42 ou 43 anos. Não estou agora. O tempo passa muito depressa, mas sim. Eu tenho a ideia que sim. Penso que sim. Posso estar em erro, mas à volta disto, mais de 40 anos. Pronto, ele fundou este coral, ele vinha de Lisboa, o Dr. Samuel Saraiva cantou com o Fernando Lopes Graça, foi solista de Fernando Lopes Graça, e vinha de Lisboa cheio de cultura, quando veio aqui para Oliveira, ainda antes do 25 de Abril, mas ele foi o primeiro Presidente de Câmara após o 25 de Abril. Sim, primeiro sim. Convidado, nomeado, e depois eleito, mais tarde. E, entretanto, durante estes primeiros anos da sua estadia aqui em Oliveira, criou algumas coisas. Grupos de teatro, fez concertos, deu possibilidade às pessoas já ouvirem pela primeira vez um concerto em Oliveira do Hospital, criou o Coral Santana, tentou trazer a cultura até Oliveira do Hospital, que na altura era mais distante do que é hoje do centro da cidade, do centro de Portugal, que era Lisboa. Sim, e Porto. Que era Lisboa e Porto. Tentou trazer... Mais até Lisboa. Sim, mais Lisboa. Mas tentou trazer tudo isso até aqui. E criou esse coral. E, entretanto, eu sempre tive uma curiosidade. Adoro dançar, adoro a música, fica-me e adoro música, adoro o canto. Embora eu sou péssimo, eu até hoje ando em aulas de canto porque eu sou muito mau. Então, mas a coisa fica disparçada lá no meio, não é? Lá no meio. É uma maravilha, porque cantamos todos em grupo e tenta-se não fazer uma grande desgraça, não levar para o mau caminho. Mas. Pronto, eu agora nem vou ser mazinha e dizer que fazes playback, porque não fazes. Algumas situações. Eu já fiz. Às vezes é preciso. Mas num coral cantamos em grupo e não é para nos destacarmos de ninguém, mas estamos ali a cantar todos a mesma coisa. Mas neste momento já estamos a falar de um coral com muita qualidade, que fazem um espetáculo belíssimo. Felizmente, e é um orgulho muito grande fazer parte deste grupo. Eu acho que para todos os oliveirenses é um grupo, é um orgulho enorme nós termos uma referência destas. É uma referência e é realmente uma grande alegria. E adoro a partilha que se faz durante aqueles ensaios, as viagens ao estrangeiro, tudo aquilo é um escape maravilhoso para nos libertar de tanta coisa. Deixa-me fazer aqui uma pergunta. Sabe porquê é que se chama de Santana? Já que foi fundado pelo Dr. Simões Saraiva. Tem a ver com a padroeira da cidade? Sim, sim. É? Como era não é um coral só religioso, é um coral misto, tem várias vertentes. Cantamos vários tipos de músicas. Este ano, até o ano passado foi o 25 de Abril, que é todos os anos. Os 50 anos. Os 50 anos do 25 de Abril. E tivemos o nosso maestro, preparou em parceria também com mais dois maestros, um concerto especial. Concertos especiais em três partes do país, aqui em Oliveira, na Guarda e ali para a zona de Aveiro, que era comemorar o 25 de Abril. o 25 de Abril com músicas referentes a esta temática. E então cantámos Fernando Lopes Graça, uma série de poemas de Fernando Lopes Graça e algumas coisas muito, muito, muito interessantes. Este ano estamos a fazer fado, exatamente a mesma coisa, com os mesmos três grupos, e vamos ter três lindos concertos, esperamos, um Caio Oliveira. Vai. Lá mais para... Nós ficamos sempre a saber as novidades. Mas vão saber, porque vai ser, publicitado aqui para... Mas vai ser em breve. Em breve, daqui a uns dois meses, possivelmente. E então, nessa altura, que são com os mesmos três grupos, todos estamos a ensaiar as mesmas músicas, e vamos depois, em conjunto, vamos nos juntar somente nos dias dos concertos, aqui na Guarda, isso é muito interessante. No terceiro ponto. E então, mas isto para dizer que, como o Dr. Simões Saraiva vinha cheio dessas novas ideias, e ele foi solista de Fernando Lopes Graça, cantou, fez tours, fez concertos no Brasil, fez uma tour no Brasil, que andou por várias províncias do Brasil com Fernando Lopes Graça, a acompanhá-lo ao piano, e ele, único solista. E então ele vinha cheio dessa vontade de ter criado ao máximo, e até hoje mantemos ainda, e foi muito interessante. O ano passado fazemos exatamente cantar Lopes Graça com algumas músicas que o Dr. Simão Saraiva até tinha cantado com Lopes Graça, foi muito interessante. Mas eu não quero alongar, porque senão... Não, é sempre um prazer, Muito obrigado pela gentileza, mas eu falo um bocadinho demais, e então vamos ter que cortar algumas coisas. Não, vai tudo assim. Vai muito bem, está ótimo. Eu também ainda queria, já falámos aqui das tuas paixões, eu acho que tu também gostas muito de história. E se calhar até da representação. Ora, realizou-se recentemente a Feira das Peraltas e São Brás, uma tradição que a União da Freguesias de Oliveira do Hospital e São Paio de Gramados fez questão de dinamizar para recordar tradições e reviver outros tempos, e tu fizeste questão de participar. Também e participaste muito bem, portanto tu foste vestido a rigor e montado no teu belo cavalo. É outra das paixões dos animais. Aos cavalos, sim. E eu gostava de perguntar o que é que te levou a participar nesta feira e o que é que te leva a participar em muitas outras atividades que se realizam na nossa cidade, porque esta não é a primeira, não é? Não é realmente a primeira, e... Gosto por tanta coisa, felizmente, pela cultura, por tanta coisa. Felizmente, sim, não sim. É? E às vezes as pessoas que mais ocupações têm ainda arranjam um tempito para mais outra. E então eu consigo realmente isso. Desde que seja solicitado, desde que alguém mostre interesse. No caso da Feira das Peraltas, foi o Sr. Presidente da Junta da Freguesia, que me convidou já o ano passado. Este ano fez o favor de me convidar de novo, e lá fui, então, no melhor que eu podia. E muito bem. Fazer com o cavalo, vestido a rigor, devidamente aperaltado, lá fui à Feira das Peraltas. Outras coisas, outras situações, lorosa. Pro bono, não é? Pro bono, naturalmente. Pro bono, comigo claro, nada sim, funciona. Sou péssimo gestor, sou péssimo negociante, sou péssimo em tudo. Se meto em algum negócio, é desgraça. Isso é extraordinário. Não, nós damos em termos monetários, porque depois na outra parte não é uma desgraça. Felizmente, não é? Felizmente. Mas na parte financeira sou péssimo. Sou péssimo, péssimo, péssimo. Mas nisso, nas danças, foi outros grupos de dança com que andei, nas marchas, nisto, naquilo. É verdade, as marchas. Extraordinário, assim. Até porque hoje. Lourosa, estou-me a lembrar sim, Lourosa. Sim, sim. Porque hoje em dia as pessoas não só não têm muita disponibilidade, como depois também há essa parte financeira, não é? E quando nós damos o nosso tempo para o outro, gratuitamente, isso é extraordinário. Mas, e o Paulinho tem essa capacidade, mas felizmente, essa qualidade. Nunca me achei mal. E a minha mãe usava um provérbio que ela provavelmente criou, que dizia, nunca quis gastar 5 que não tivesse 10. E eu, graças a Deus, sempre fui abençoado nisso. Nunca necessitei de levar dinheiro em nenhuma situação. Mas felizmente dá para os gastos, e dá para sobreviver e para alimentar aquela gente toda e para sustentar tudo isso. E não é por... Fiz a procissão também de Santa Ana, sim, a cavalo, sim. Mais o meu amigo Hélder e compadre. E quando foram as comemorações dos forais também fez. Dos forais, sempre, sim. Dos forais manuelinos. Do skate aqui de Oliveira, do Mundial de Skate, sim. Ali do Alda Skate, das feiras Moçarbos Lourosa, também, do Vídeo também, Internacional, todas essas coisas. Sempre que sou solicitado, tenho todo o gosto.